Criança, tu ainda não sabes, mas precisas saber que o melhor da vida é o que tens agora e um dia poderás perder. Criança, guarda no coração a tua pureza e a tua leveza. Leva para a vida que um dia irás viver. Leva contigo os sonhos e a vontade de crescer, pois quando fores adulto, tudo isso precisará permanecer. A ti, criança, quero-te hoje dizer que ninguém cresce de verdade se os sonhos e a pureza deixar morrer. Hauen.